maior que o teu nome, Senhor. Não há na terra um nome maior que o teu nome, Senhor. Um nome maior que o teu nome, Senhor.